3858, táxi autorizado, Alfa Juliette para o Pátio Uno, portão 02. Alfa Juliette, Pátio Uno, portão 02, 3858. Ah, é 3-5, é Block Scala 022, muito obrigado, muito boa noite. Alô Salvador, boa noite, Gol 2043. Gol 2043. Solo Salvador, prossiga. Muito boa noite. Autorização de tráfego na sua frequência? Gol 2043, confirme. As autorizações estão na sua frequência. Estamos com a informação ativa copiada. Solicitou 360 para Guarulhos. Gol 2043, aguarde autorização. Entendi. Solo Salvador 42583 para cópia. 42583, a gente já, desde aquele momento, a gente fez contato com o centro Recife, autorização do seu plano. O centro não tinha o plano, ok? Aí fez contato com a sala plano de voo para poder coordenar. E até agora ainda não autorizou o seu plano. Já entrei em contato também com a sala S Salvador para tentar retransmitir esse plano. Mesmo não tendo sido apresentado aqui, o AS daqui vai tentar retransmitir. Mas ele disse que está tendo um problema na MHF, que é o sistema que retransmite os planos, ok? Então, resumindo, até agora não foi autorizado pelo Centro Recife. Ainda está com pendência de transponder. Gente, a gente vai aguardar. Aconteceu algo semelhante em Fortaleza. Beleza, se quiser agilizar pra gente aí, a gente agradece, obrigado. Afirmativo, assim que tiver a autorização aqui, a gente chama pra copa. Gente, valeu. Carocena é 6310. Thank you. a frequência? 1-2-1, boa. Solo 6310, Libro, boa noite. Oceané 6310, Solo Salvador. Boa noite, Libro. Tá intercortado, não tá copiando. Oceané 6310, táxi autorizado via Alfa Juliette para o Pátio Uno, portão 05. Alfa Juliette com 05, 6310. Já foi confirmado uma pane no sistema de transição de plano de voo aqui em Salvador. 22. E na verdade esse sistema é todo o Brasil, né? Tá interconectado e muitos planos não conseguem chegar até o centro Recife. Todos estão sendo coordenados e agilizados pelo centro. Assim que possível para a Copa do Deus. Deram 4-3. Mas não foi autorizado pelo centro. Ah, certo, igual 2043. Muito obrigado na sua escuta. Estimado não tem porque realmente está variando. Essa autorização aí não está tão constante aí não. Ok, muito obrigado. Vou te retransmitir essa informação. Obrigado. Solo Salvador, uma boa noite, chegou 1973, nós temos informação Whisky, posição 4 para Galeão. Gol 1973, Solo Salvador, aguarde autorização. Na escuta, para a autorização, 19973. Repouso, 10-9362. Zero 083, text approved via Alpha Juliet April 1, send number 11. Alpha Juliet April 1, send number 11, 0-083. Solo 1973. Poderia nos informar, senhor, se está previsto algum tipo de espera para a saída? Gol 1973, no seu caso, o plano está completo, número 3 para a cópia. Ah, ok, gente. Obrigado pela informação. Gol 2043, pronto para a cópia? Ponto aérea 2583, na escuta? Ponto aérea 2583, autorizado para Serra Bravo, Bravo Romeo, nível de voo 380 via Upper Zulu 17, decola da pista 10, curva à direita, saída Arava, transição Elefa, frequência do controle 119-35, transponder 5474. Autorizado Brasília, 380, Zulu 17, decolador 10, curva direita, ASPO, transmissão aéreo, controle 11935, responde 5471. Ponta aérea 2583, transponde 5474. 5474. Ponta aérea 2583, controlamento correto, reporte pronto para acionar. Está pronto para acionar. Área 2583, Libertonar, ajuste 1020, chame a torre para o táxi, 118-95. 1020, chamará a torre para o táxi, 2583. Salvador, boa noite, da 3662. Então, 3662, São Salvador, taxa autorizado, Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Alfa, reporte para ingresso na Juliette, da 3662. Gol 2043, pronto, cópia? Pronto. Gol 2043, autorizado para Serra Bravo, Golf Romeo, nível de voo 320, via rota Upper Zulu 10, decola da pista 10, curva à direita, saída da Léo, saída da Eltrans Leda após Motiva, frequência do controle 119-35, transponder 5003. 320. Para Guarulhos, decola da 10-18, Adael Leda, e após Mótima, 14-19-35, 0-0-3. Voo 2043, contornamento correto, reporte para pushback acionamento. Reportar. Sono CDM 310 com a WIS, autorização recíproca. O senhor é 6310, aguarde para a cópia. Aguardando. Gol 1973, pronto para a cópia? Tá. 3662 aproximando da Juliette. 973, pronto. Então, 3662. Autorizado táxi Pátio 1, Juliette Pátio 1 para o portão 03. Juliette Pátio 1 para o 03, está 3662. 3 pontos para a cópia. Gol 1973. Considere. Qual é o Gol 973? Pode pegar. Gol 1973, autorizado para o Galeão, nível de voo 360, via Upper November 857. Decola pista, da pista 10, curva à direita, saída da El, pós Leda e Rumi. Frequência do controle 119.35, transponder 5575. O 1973 autorizado ao Galeão 360, dia até novembro 857, intervalo pista 90, curva direita, Israel, Leda e Irumi. Controle 119.35, controle transponder 5575. O 1973. Gol 1973, contornamento correto, reporte para o pushback acionamento. Chamarei, pronto. Salvador, uma boa noite, Mega 2583, está com 06 a bordo, 3 horas e meia de autonomia, solicitando. Uma boa, agora 096, estabilizado, final no zero. Livre pouso no zero, 096. Afirmativo, levanta a posição, deixa eu ver. Posicionar 6310, pronto para a cópia? Pronto. Posicionar 6310, autorizado para Recife, nível de voo 350, via Upper Zulu 17. Decola da pista 10, curva à esquerda, saída Pulca após Aru. Frequência do controle 119.35, transponder 5001. Na 6310, Recife 350, Upper Zulu 17, decola da 10 com a esquerda, Pulca Caju, controle 0935, transponde 5001. Posicionar 6310, contenimento correto, reporte para o pushback acionamento. Reportará. pode manter no 0253. Eu virei do Juno, obrigado. Tudo bom, agora já nós neles não. Gol 1096, São Salvador, taxa autorizado via Alfa Juliet 41 para o portão 09. Alfa Juliet 41 portão 9, 1096, obrigado. Solo gol 973 para posicionamento, posição 4. Solo gol 2043. Na posição 7, atualização pushback, acionamento. 1973, livre push, portão 4, chame táxi. Livre, chame para o táxi com 973. Gol 2043, aguarde para o pushback, tem aeronave da companhia que vai passar retaguarda para estacionar no 9. Coordene com a equipe de solo após o tráfego, está livre. Roda passagem a retaguarda, fazendo pushback, acionamento, gol 2043. Juca no 4, confirma se é o FAB 5952, o destino e o nível. Gente, inicialmente ele era o 5952, aí foi feita a CHG para o 5973, ou 5937. Está tendo problema de transmissão de plano, ok? O centro Recife, por vez não, na maioria das vezes não está recebendo. A gente vai coordenar assim que tiver autorização do jogo que a gente autoriza. Ingresso Juliette, portão 9. Juliette, ingresso, portão 9. Colocou 1973 para o táxi. Eu pedi 171, 3 horas 40 minutos. Alternando Guarulhos. Ajuste de altímetro, 1020, taxa autorizado, Índia, para ponto de espera, pista 10, frequência do controle 118, decimal 95, corrige, frequência da torre 118, decimal 95. 1973, resultado de 20, prossegue táxi, Índia, ponto de espera 18, 95, obrigado, boa noite. aí, boa noite, Gol 973, tá pronto, fala do Polite, 190. O jogo aí no quadro já foi coordenado, o centro já está agilizando lá e acredito que mais uns 5 minutos deve ter autorização. Gol 2043, ataque autorizado, ponto de espera 10 e a taxiway Juliet. Corrijo, Índia. Controle de Salvador, 1935, 1973. Boa noite, obrigado. No 8, décimo 95, ajuste de altímetro 1020. 1020, ponto de espera 1895, 1043, boa noite. Oi, Salvador, boa noite, Gol 2043, ponto espera pista 10, pronto para a decolagem. Livre, linhagem, decolagem, pista 10, Gol 2043. boa noite, tá 3258, sentido ao isso para a cópia Fortaleza. Tan 3858, boa noite. Tchau, Salvador, aguarde. TAN 3858, autorizado para Sierra Bravo, Foxtrot Zulu, nível de voo 370, via Upper Zulu 19, decola da pista 10, com curva à esquerda. Saída Momo, após Proti, frequência do controle 119.35, transponder 5005. Autorizado Fortaleza, nível 370, decolando a 10 com curva esquerda. Rota Upper Zulu 19, saída Momo, após Proti, 1935 controle, 5005 transponder. TAN 3258, transponder 5005. 5005, TAN 3258. TAN 3858, contenimento correto. Chame pronto para pushback e acionamento. Força aérea 5937, pronto para cópia. Joker 14, autorizado. Sierra Bravo, Foxtrot Zulu, nível de voo 200, via Zulu 9. Joker 14, força aérea. Joker 14, 200 autorizado, via Zulu 9 para Fortaleza, decola da 10 esquerda, Momo Nitza, 119.35, transponder 5017. Momo Nitza, Mike Oscar, Mike Oscar, November é Índia, Delta, Sierra Alfa. Correto, Pátio Militar, Liberacional, Chame Táxi, Joker no 4. TAN 3858, autorizado, pushback acionamento, recorte pronto para o táxi. estabilizado, 7350. Pushback, acionamento 6310, portal 5. Tráfego Salvador, Gorno 096, quanto possível, com a autorização. Fortaleza, sem informação. Isso. Posicionei 6310, autorizado pushback, acionamento, reporte pronto para o táxi. Faltará para o táxi, posicionei 6310, visual contando, retaguarda. Salvador, Gorno 096, quando possível, com a autorização Fortaleza, sente o uísque. Gol 1096, São Salvador. Senhor 096. Gol 1096, aguarde cópia. Aguarde. Ele falou os casos 010 com 620, o azul 2795. Gol 1096, pronto para a cópia. 1096, prossiga. 1096, autorizado para Fortaleza via nível de voo 370, via Upper Zulu 19, decola da pista 10, curva à esquerda. Saída Momo, transição após Proti. Frequência do controle 119.35. Transponder 5010. Autorizado 370 para Fortaleza, decola de 1-0, primeira curva esquerda, esquerda Momo, transição Frotir, para via Upper Zulu 1-9. Controle 1935, transponder 5010, gol 1096. Gol 1096, contagiamento correto, reporte para o pushback atualmente. Pode falar, obrigado. Para o senador, eu vou ter o Joker 14, autorizado o táxi até o cruzamento da Taxiway Hotel. Até a Taxiway Hotel. Chame para cruzar pista. Ajuste 1020. Para o táxi. Autonomia 3 horas e 18, alterna João Pessoa, bordo 165. Então 3858, táxi autorizado para o ponto de espera 10 e a Taxiway Índia. Ajuste 1020, frequência da torre 118.95. Taxi autorizado, ponto espera 10, 4895, 1028, via Índia, 3858. Para o táxi, estacionamento 6310, eu atendi 130, 330, alterna, São Marcelo do Amarante. O azul 2795, livre à direita. É 6310, autorizado táxi para o ponto de espera, pista 10, via Taxiway Índia. Ajuste 1020, chame torre 118, 95. Via Índia, 108.95, eu vou te ver, via 310, boa noite. Salvador, de 34, na qual para o cruzamento da 10, que é ao solo azul 2795 na Alfa. Joker 14, autorizado o cruzamento da pista. Após ingresso na Alfa. Até antes da Juliette. O azul 2795, Alfa Kilo, tá já no parte 3. O 2795, posição 4 Lima. 4 Lima, prossegue o azul 2795. Após a linha e mantém pressão na 063-10.

tengo Salvador Zan 3895, tem a informação WIC. Autorização 340 para Guarulhos. Salvador Elton 3895. Elton 3895, prossiga. Gente da informação ISC, autorização 340 para Guarulhos. Salvador, boa noite, Azul 2. Azul 9304, cliente da UIC. Azul 9304, confirme o horário do plano e destino. Zulu, destino Quebec Victor. Se possível, confirme a saída prevista. Saída prevista, Abor Elefa. Abor Elefa, braço, 9304. Então 3815, pronto para cópia? Prossiga. Então 3815, autorizado para Serra Bravo, Golf Romeo, nível de voo 340, via rota Alfa Zulu 10, decola da pista 10, curva à direita, saída da El após Leda, após Motiva. Frequência do controle 119.35, transponder 5021. Da 3815, está autorizado São Paulo, nível 340. Conforme, decola da 10, coisa à direita, frente da El, Leda e Motiva. Controle 11935, do transponder 5021.